ouvi o povo do crime, que foi chegando e colocando as suas armas devagar no chão. O mesmo chão que guardou sangue, o mesmo chão de correrias, o mesmo chão de tantas famílias que hoje batucam o mesmo som. Fui na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar. O nego brilhou e ajudou aquelas almas distorcidas pela guerra. Só com a viola, só com a voz, só com a viola e suas ideias. O nego falou e falou alto, e inspirou uma calma misteriosamente alegre. É, sufocando o pior do bandido, e em troca deixou lágrima nos olhos do artista, que em troca deixou lágrimas, lágrimas. Foi na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar, na palma da mão pra aliviar. Hoje, mesmo hoje, quando o barulho dos tiros sinaliza o que acontece lá, o que acontece lá, uma comunicação silenciosa se faz com a memória das armas no chão. Por algum momento, ganhando outra missão. Uma comunicação silenciosa se faz com a memória das armas no chão. Por algum momento.